fácil entre amigos assim. Nós somos parte de um todo, todos juntos somos um, somos sim. Você me ajuda e eu te ajudo, tudo é mais fácil entre amigos assim. Esta árvore que nós plantamos é a casa de um pequeno pardal, e o quintal onde nós brincamos é também onde nasce uma flor. Uma flor pra dizer que te quero, te ajudo, tudo é mais fácil entre amigos assim. Nós somos parte de um todo, todos juntos somos um, somos sim. Você me ajuda e eu te ajudo, tudo é mais fácil entre amigos assim.